Eu lembro bem, é, sim, eu lembro bem. Diante dos meus olhos vi o mal vencer o bem. Dentro das muralhas mantidos como reféns, ninguém acreditou que eles podiam ir além. Agora eu sei, a paz era apenas ilusão, é. Até chegar o dia da destruição, muros pelo chão, mamãe estende a mão. Como presas indefesas não havia salvação, lágrimas e caos em pedaços minha casa. Eu era só uma criança e não pude fazer nada. Então vê, eu entendi o que é sofrer. A maior dor que pode ter é a de ver a sua mãe morrer. なかったからだ。俺が人間が弱いから弱い奴は泣くしかないのか。あいつらこの世から駆逐してやれ。この世から一匹の殻で。 Mas eu jurei que quem amo vou defender. Um por um eu vou fazer cada titã morrer. Mesmo que meu corpo não consiga responder, mesmo que a esperança um dia venha se perder, mesmo que eu quebre regras e não siga ordens, mesmo que a dor vá além do que eu suporte, mesmo que eles pensem que foi dada a minha morte, eu voltarei mais forte, eu voltarei mais forte. Sim, todos pensaram que era meu fim, mas quero avisar pra nunca duvidar de mim. Da mesma forma que o sol irá brilhar no dia de amanhã, a minha vingança vem em forma de titã. Quem amo vou defender, um por um eu vou fazer cada titã morrer. Mesmo que meu corpo não consiga responder, mesmo que a esperança um dia venha se perder, minha vingança vou ter com determinação. Longe de ser covarde, luto com meu coração. Todo sangue derramado não será em vão, não será em vão, não será em vão. Prometi pra mim não há nada mais importante do que exterminar todos os gigantes. Consumido pela fúria, sem nenhuma chance. Custe o meu sangue, custe o meu sangue. Mesmo que eu quebre regras e não siga ordens, mesmo que a dor vá além do que eu suporte, mesmo que eles pensem que foi dada a minha morte, eu voltarei mais forte, eu voltarei mais forte. Dia, dia, player Taos. Mesmo que eles pensem que foi dada a minha morte, eu voltarei mais forte. É, eu voltarei mais forte.